pode crer, é o que eu desejo. Pros mano eu mando um salve e pras mina eu mando um beijo. Mas pros mano e as mina, pode crer, é o que eu desejo. Pros mano eu mando um salve e pras mina eu mando um beijo. Pros mano um salve, um salve, um salve. Pras mina, pros mano, eu mando um salve, pras mina, eu mando um beijo. Quero ver vocês sempre bem a pampa, estudando, dando um trampo, levando a vida com responsa. Quero ver as mina, cansada de aliança, pros mano, ponta firme, tudo de confiança. Os mano e as mina dão exemplo pras crianças. Abandonar a mulher grávida, proceder de pilantra. Enxergado, escute o que eu falo, não vá de embalo. Certos, baratos, na vida potência e muito caros. Deus confia em ti, talvez se não o desaponta. Lá do céu é quem segura todas as suas broncas. Eu disse essa frase, é minha oração. Preserve sua glória, converta seu coração. É gente todo caminho, mal e torto. Você está vivo e orgulhoso, ou você está morto. Só disse tudo isso porque me preocupo com meu povo. Por favor, não escolha o caminho de viver, né? Meia gays, meus mano e minhas mina, eu amo vocês. Eu amo vocês. Paz pros mano e as mina, pode crer, é o que eu desejo. Pros mano eu mando um salve e pras mina eu mando um beijo. Paz pros mano e as mina, pode crer, é o que eu desejo. Pros mano eu mando um salve e pras mina eu mando um beijo. Pros mano um salve, um salve, um salve. Pras mina, respeito e amor a todas as irmãs, a todas as mães, a todas as guerreiras, certo? São damas, hein? São damas, hein? Elas são damas, saca só, saca, saca só. Vocês são damas, não, não são cachorras. O seu respeito a quem te ama. Vocês são damas, não são cachorras. O seu respeito a quem te ama. Damas, não são cachorras. Dê seu respeito a quem te ama. São damas, são damas, não são cachorras, não, não são cachorras. Vocês são damas, não são cachorras. Dê seu respeito a quem te ama.